seu pai e diz: agora sou inteiramente livre. Já não digo meu pai, Pedro Bernardone, mas Pai Nosso que estás nos céus. Dom Guido se comove, envolve-o no seu manto e a partir de então Francisco veste-se de roupas muito humildes. O seu cinto é apenas uma corda e vive o Evangelho de Jesus ao pé da letra, porque escuta na igreja pequenina, na passagem do Evangelho, um trecho que lhe toca muito o coração. Vê quando Cristo convida os apóstolos a saírem dois a dois, dizendo para pregarem a palavra de Deus, para não levarem nenhuma alforge, nenhuma sacola, não levarem nem ouro, nenhuma outra túnica ou outro manto, ou outro par de sandálias. Quando Francisco escuta aquilo, ele diz: é isso o que eu desejo, é isso o que eu mais quero, do modo mais profundo do meu coração. E passa a conviver com a mais absoluta pobreza. Diz a um dos seus companheiros, Frei Leão, que casou-se com a dama mais bela e mais odiada da cidade de Assis. E seus companheiros dizem: mas Francisco, nós conhecemos as moças da cidade, e quem é a mais bela e ao mesmo tempo a mais odiada? Ele, sorrindo, diz: casei-me com a dama pobreza. E passa a viver, a buscar intensamente aquele modo de vida, tentando e conseguindo viver o Evangelho de Jesus ao pé da letra. Aquilo foi uma grande revolução. O seu pai mesmo critica como ele poderia estar pregando o Evangelho sem autorização, sem ser padre, sem ter nenhum conhecimento. E ele vai até Roma para pedir autorização ao Papa para pregar o Evangelho.